Máquina do Inferno Animação. Quem não me conhece nunca assistiu a Malhação. Vim dos Estados Unidos de Viana. O que lio tá maluco? É assim, como DJ Sale. Como DJ Sale. Como DJ, é assim. Tenho meu amigo que não trabalha a vida dele. Chular os outros. Tenho a minha amiga que não trabalha a vida dela. Partir os braços. É Kunanga, é Kunanga. Não trabalha. É Kunanga. Ai é bo, que é bo. É Kunanga. Não trabalha. É Kunanga. Come on, é assim. Quem bebe quem bombo, capuca também vai. Quem bebe quem bombo, capuca também vai. Eu vou subir Santa Maria, eu vou subir. Máquina do Inferno Animação. Quem foi que disse? Máquina do Inferno não é curioso. Como DJ Sala. Ia curtir a nossa Viana. Mãe dele, nenê tá chorar. máquina do inferno microfone. E tá tudo bem.